Ouça agora Poemas ao Rei. Diante de todas as coisas que o mundo me apresenta, eu escolho Deus, aquele que me desconcerta, que me quebra, depois me modela e me desperta, para então estar com Ele, passar a eternidade ao seu lado, morar em um reino chamado amor. Olá, irmãos, meu nome é Clara e eu escrevi esse poema e intitulei com o nome Andar no Teu Amor. E eu separei um salmo que se encontra no capítulo 51, versículo 1, que diz o seguinte: Por causa do Teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim. Por causa da Tua grande compaixão, apaga os meus pecados. Que Deus abençoe cada um de vocês e que a gente esteja aqui juntinho novamente no próximo Poemas ao Rei.